5545 transponder, controle 120 decimal 8. Estou confirmado, nível autorizado, 390? Afirmo, 390. Ok, então pessoal, nível 390 autorizado para a fala da 390, para a proteção da porta, a proteção para a proteção, transponder acionado, standby. 5, 4, 5, 4, 2, 0, 8. Praça para o pressionamento, Rio 5903. O ali mantém, cabeceiro no zero. Eu mantenho, onde vai acender? Dando ingresso, Lima Lima Alfa, reporte cabeceiro 17, pronto para decolagem. Correio 5903, para o feedback, acionamento. Correio 5903, confirma sua posição? Posição número 6. Confirma a posição meia dúzia? Cada altímetro no 021. Já passado. Do 4958, solo 52, à direita, solo 21, decimal 9, bom dia. Direito 219, azul 4958. Correio 5973. Confirmado, vamos ter que aguardar o ATM, ó. Negativo, apenas toda a equipe de sala para que não interfira com o mesmo. Tá bom, obrigado. Salvador, Alfa, Yankee, Yankee, Sinal do Sinal Rebol, 14, 0, 3. Grata, bom dia. Alfa, Yankee, 6, bom dia. Salvador, Alfa, 4, 9, 5, 8, bom dia. Alfa, 4, 9, 5, 8, bom dia. Alfa, Kilo, 4, 3, posição de cadeia 2 no meu. Atente, aeronave da Azul, Boeing 767, realizando o pushback no mesmo passo. Alfa, aqui no parque 333, qual é a sua posição de cadeia? Posição de cadeia 2 no meu, e está indo corrigindo, é o Boeing 767 da Rio. Passado para baixo da Salvador, vou ver 49. Tenente, aguarde pista livre, agora 649. 49. Uno 40 graus, com Uno 3 nós, 13 nós, altímetro no 021, autorizado pouso, pista no 0. Autorizado pouso no 0649. Decolo 54, controle 1865, decolo 54, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208865, bom dia. Uno 963, cruza nível 160, passou a posição da EU, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13395. 25.1 e 3395 agora com Recife, o 963. Afirmativo. Então, bom dia, bom trabalho. Olha, gol 9865, decolossa, escuta, bom dia. 865. Contato radar, vigilância, no 865. 865. 865, autorizado via saída Arbor. 865. Ah, beleza, 865. Lima Lima Alfa, atento a esteira do Boeing 737 da Gol, pode quando pronto, livre decolagem da 17, o vento 150 graus, 12 nós. 49, Solo 56, direita, Foxtrot, Solo 21, decimal 9, bom dia. Direita na Fox 219, eu no 649. Romeu Lima Alfa, decola 56, controle 120, decimal 8, bom foi, bom dia. Controle 108, bom dia. Alfa, reportará a direto, voo no 649. Solo Rio 5973, para o táxi 202, autonomia de 3 horas e 40, ao externo, Salvador. Direito em canal 73, táxi autorizado via Patins, é ponto de espera do Rio 198, decimal 95, Rochechino 021, bom voo. Rochechino 021, táxi via Patins, é ponto de espera, 012, 108, ao Rio 5973, voo no 649 da passagem ao banho da Rio, prosseguindo para o ponto de espera, após ingresso a Juliette, portão 07. E após o 67 da Rio, ingresso para Juliette do 07, voo no 649. Solo Salvador, eu espero 9970, autorização Teresina 340. Federal 9971, confirme horário. 200. Aguarde cópia, o Federal 9971. Quatro. Salve Salvador, Mike X do Aerotel. Mike X do Aerotel, prossiga. Bom dia, solicito autorização de reboque da remota 14 para o gate 08 no pátio 1. Aguarde o Frederico do reboque. Aguardando. Salve, meu golpe, bom dia, aguarde o número 2, Fox. Salvador, bom dia, Rio 59, 7370, pistão 0, pronto para partir. Rio 5973, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento no 50 graus, 13 nós. Alinha e decola, pistão 0, Rio 5973. Bom dia, 6570 da APSA, gente da informação Kilo, 390 Recife, copia. 6570, prepara a subida Pucajamo Caju, número 3, cópia. Pucajamo Caju, número 3, na sua escuta, 6570. Bom, 1 no caso negativo, 13395, 865. Encontra 395, ó, bota lá. O... 9971, Paulo. Controle Lima Lima Alfa. Ah, se escuta, Alfa. Controle Lima Lima Alfa. Papa Romeu Lima Lima Alfa, controle Salvador, na sua escuta. Está restrito o 3000. Beleza, ascensão 70. Beleza, ascensão 070, Lima Alfa. Confirme a distância. Confirme a distância. Sim. Invocar Romeu, Hotel Romeu Golf. Vou local, Serra November, Serra November, para Serra November, Serra November. Decolagem com proa norte, transponder 01-12, controle 120 do cima 8. Hotel Romeu Golf, protegimento está correto, saneamento está de decolagem, torre 1-18, decimal 95, ajuste na 021. Salvador, bom dia, o Santos 3351, sem informação que eu solicito autorização para Guarulhos. A 3351, prepara a subida da Ela e da Mótima, número 2 cópias. Agora já, 3351. Abre também a 5700 cópias. 6570, copia. Recife, nível 350 autorizado. Decolagem da 1-0, curva esquerda, vestida subida por Cajamo, Caju, e upper do 1-7. 5550, transponder, controle 120, decimal 8. Zero, Salvador para Recife, decola da 1-0, na Puca, Jamo Caju, com curva esquerda. Sobe para o 350, aciona 5550, chama o controle 1208. Esse 6570 correto, seu transporte para o Chivec acionamento. Chama lá, 6570, graças. Pra 3351, cópia. Prossiga. Barulhos, nível 340 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita. Subido da EOLE da Mótima, via upper do 1-0, conforme rota. 541 no transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da pista 1-0, curva direita na saída da EOLE da Mótima. Aerovia perdeu 1-0, transponder 5541, controle 1208, 3351. 3351, correto, sem transfero para o Shrek acionamento. 3351. Mike X-Ray Hotel, autorizado o início do reboque, reporte ao término do posto 08. Reporte ao término do posto 08, Mike X-Ray Hotel. Federal, é o solo. É, 9970, não escuta. Salvador Teresina, nível 340 autorizado. Decolagem da 1-0, curva esquerda, subida Momo, Code Bonenim, via perto do 2-0. 5552, transponder, controle 120, decimal 8. Decola da na pista 10. Vamos cumprir Momo, Code Bonenim. Apre Zulu 20, plano de voo, controle 120.8, 5552. Correto, sim, para pressionamento. Nada, Sueli? Tá aqui. Cardone, beijo. Beijo, Cardone. O meu Golf, decola 04, está presente, chama o controle 120, decimal 8. Então, bom voo, Terra Graça. Para controle, Trato, Terra Graça. Controle, Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, não escuta por aqui. Decolado da Inimar, está com proa norte, visual 500 pés para sobrevoo Santo Amaro. Hotel Romeu Golf, mantém 500 pés visual, escuta para regresso sobrevoo Santo Amaro. Mantém 500 pés visual, mantém escuta permanente, que eu posso na Santa Mara, até o negócio. Tem o tempo chamado de voo, Romeu? Chamado de voo, 1h30, senhor. 1h30, gente. 5973, controle. Cida, Sousa. Câmara Centro Recife, 126.85, caso negativo, 125.45. 2685, contra 125.45. Obrigado, Maria. Salvador, Mike X2 Hotel, concluiu o reboque no Gate 8, pela atenção, obrigado, bom trabalho. Seu Wolf, na escuta? Tá com o radar perdido na radial 33. Zero de Salvador, 10 milhas. Nível 075 autorizado, Lima Lima Alfa. Lima Alfa, plano modificado aos 1-0. Estimado de pouso na localidade, Lima Lima Alfa. Entra no 052, Lima Lima Alfa. 9970, pushback, estacionamento. Autorizado, Chile Taxi, grau 9970. Autorizado, Chile Taxi. Recebeu 6570 da Amster, da ciente da Kilo e solicita pushback em acionamento. Amster 6570, aeronave da Federal puxando no futuro, aguarde para o push. Na sua escuta para pushback, 6570. Estamos prontos para o táxi, 3 a bordo, 4 e 20 de autonomia, alternando São Luís. Autorizado táxi até o ponto de espera, via Pátio 1 no Inter, quando lá a torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro no 021. Bom voo a todos. Beijão, querida. Após a passagem da aeronave da Federal, retaguarda, está autorizado o início do pushback, sim, pronto para o táxi. Após a Federal, pode iniciar o push, chama táxi, óbvio, também, 5570, obrigado. Rio 5975, autorização, Fortaleza? Rio 5975, bom dia, para Fortaleza, nível 3 e 9 autorizado. Decolagem na 10, curva à esquerda, subida Momo, Cogbo, Froti, Viamba, Zulu 19, Bangu, DCT, Abuco, DCT. 5544, Transpondas, controle 120, décima 8. 10, pronto. 310, Fortaleza, decola pista 10, curva esquerda, Momo, Froti, uniforme Zulu 19, Bangu, Abuco, DCT, Fortaleza. 5544 e 120, 8 controle. Correto, sempre para o posicionamento. Vamos quatro para o posicionamento. Ok, aeronave da Rio já posicionando o setor após o... Após o mesmo será autorizado, Rio 5975. Vamos na escuta. Lima Alfa, chame o centro Recife em 126, decimal 85, caso negativo 125, decimal 45, Lima, Lima Alfa. Na escuta, fala regresso ao seu, Romeu Golf. Aguardando o Tan 3351. Bom dia. Tem alguma previsão para o Tan 3351? Aeronave da ABC iniciar o táxi e após a aeronave da Rio puxando o Tan 3351. Ah, tá ok, 3351. 340, federal 9970. Positivo, companheiro, alguma chance da gente encurtar um pouquinho o código Pô? Por onde? Código Pô, o Neninho. Código Neninho, autorizado. Toma, obrigado. Poderia iniciar o push aqui coordenado com a aeronave da ABS? Afirmo, coordenado afirmo. Afirmativo. Salve Salvador, gol 1759, a informação vivo, botão 4, autorização 360, algum barulho. Gol 1759, aguarde cópia, prefere subida da Eli da Motiva. Ah, pronto. A bordo com 2h48, Altena Salvador para o táxi 6570. 5570, táxi autorizado via parte Índia, ponto de espera Torre 1, 98 decimal 95, ajuste no 021, um bom voo. Pátio Índia, ponto de espera 1895. Bom dia, bom trabalho, obrigado. 759, cópia. Cópia. Guarulhos, nível 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva à direita, subida da Euleda Motiva. Via Pendulo 1-0 até Taubaté. 5556, transponder, controle 120, décima 8. Lá 360 Guarulhos, decolando a pista na 0 com curva direita, da Euleda Motiva, da Pendulo 1-0 até Taubaté. 5556, transponder, 208, controle, gol 1759. 1759, correto, transfere o pushback acionamento. Correto. Condições de realizar o pushback coordenando com a aeronave da Rio? Afirmo. Autorizado a chamar táxi. Autorizado acionamento a 3351. Dia 6570, a próxima ponte de espera da 1-0, pronto, decolagem. Dia 6570, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 160 graus, 13 nós, altímetro no 021. Alinha e decola da 1-0, abre pra cá o 6570. Juliette Romeu, prepara a subida contra a guarda cópia. Juliette Romeu, confirme parte de pista que decola. Romeu Alfa, Juliette Romeu para Maceió, nível 090. Decolagem na 107, curva à esquerda, perfil da subida Conde. Atiana, 0260, controle 120, decimal 8. Juliette Romeu, protegimento está correto, acionamento está com decolagem com a torre, 118, decimal 95, ajuste na 02, no morro. 5975 para o táxi, 2 horas 54 de autonomia, com 3 a bordo, alternando São Gonçalo do Almirante Natal. O Rio 5975, pode confirmar, poderia confirmar por gentileza as informações? 2 horas 54, 3 a bordo, alternando Natal, São Gonçalo. Rio 5975, autorizado parte via parte Índia, ponto de espera do Rio 118, decimal 95, e o ajuste 1021, no meu voo. Muito obrigado, chamar na 2895, ponto de espera. Solo Salvador, bom dia, 4234, informação seguida, autorização do 5634. Rio 4234, prepara a subida, Cucajá, Mucajá e guarda-cópia. Celata, passa 2000, na Puca, Jamoracaju. Vajamo, via Puca, Jamoracaju, vigilância, passa 6570. Vigilância, prossegue o perfil da subida 6570. Pará! Não. Lange da 107, curva à direita, perfil da subida Coral, via Golf 677. Aciona 0263, controle 120, decimal 8. A medida está correta, confirmando o pátio PAB. Treinamento táxi de rolagem com a torre 118, decimal 95, ajustando 021, um bom voo, bravo Vida Sango. Azul 4234, cópia. Recife nível 350 autorizado. Decolagem da 1-0, curva à esquerda. Subida Puca, Jamo, Caju, via Upper Zulu 1-7. 5566, transponder, controle 120, decimal 8. Azul 4234, autorizado. Recife nível 3-0. Agora pista 1-0, Puca, Jamo, Jamo, Caju, Upper Zulu 1-7. Responder. Adson para pressionamento azul 4234. solo, o TAN 3351 está pronto para o táxi com 162 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Galeão. TAN 3351, autorizado táxi via Pátio Índia, ponto de Espírito Rio, no noite decimal 95, o ajuste 102 no bom voo. Pátio Índia, ponto espera 11895, 0021, 3351, bom dia, obrigado. Escuta, Golfo, prossiga. Eficiente, mantém 510, Alfa Romeo Golfo. Escuta, prossiga, Golfo. 755, direita via chegada, ponto para 4.000 pés, ajuste no 021, acione identificação. O 755 permanece tudo vigilante. Salvador, bom dia. Tanto 3351 aproximando-se do ponto de espera da pista 10, pronto. Tanto 3351, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Alinha e manter cabeceira 3351. Momo, suba para o nível 3-0, Rio 5975. Foi direto Romeu, livre decolagem, pistão no 7, vento no 40 graus, 1 no 3, nós. Valeu. Voo no 649, bom dia, portão 7, conseguiu autorização, porto seguro. Voo no 649, bom dia, porto seguro, nível 360 autorizado. Decolagem da 10, curva à direita, subida da EA, Leda, BDEV, após BDEV DCT. 5571 no transponder, controle 120.8. 360 aprovado, posto seguro. Nosso plano de voo, decola da 10, direita, da EA, Leda, BDEV, voa direto 5571-208, é o controle. Voo no 649, correto, transfora pushback, estacionamento. Reportará. Romeu, Alfa Juliette, Romeu, decolos 3-0, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. Muito bom dia. Muito bom dia, de Papa Romeu, Alfa Juliette, Romeu. Alfa Juliette, Romeu, contato, suba e mantém nível 090, após 2000, direto Conde. Alfa Juliette, Romeu, muito bom dia. Bom dia, Palito. Prato. O 092, acione o modo idêntico, esse mantém nível 050 via chegada à Mária, com esse procedimento ILS X-Ray. 050, chegada à Mária, Alfa 6570, chame Recife agora, frequência 12685, alterno 25.45. 2685-2545, bom dia. Silva, e o 5975 do voo direto para o Alguipo. Alguipo. Negativo, inicialmente direto para o Alguipo. Negativo. O vento 150 graus, 14 nós, autorizado a decolagem, pista no zero. Iniciando pista 10, tá 3354. Autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1 no zero. Cabeceira 1 no 7. Meu Bravo do Tango, mantenha a posição. 3351, decolagem 3351, controle de posição aéreo 20, decimal 1. 3081, bom dia, 3351. Alô, 1759, puxa o backacionamento no 4. 1759, autorizado, puxa o backacionamento de Champaro Taxi. Autorizado, vai montar pro taxi do 1759. Alô, 6409, 07, puxa acionar. Alô, 649, autorizado, puxa para questionamento, chama para ataque. Livre, reportará. Desculpa, via, saída da El, transição Motiva. Da El, Motiva, 340, pode voar na proa de da El, tá? 3351. Autorizado, direto, da El. Da El na proa, obrigado, tá? 3351. Aeroporto Vitória da Conquista, via Rádio Plano, nível 180. Na cola da pista no zero, curva direita, sai da árvore, aliás. Transponda 5562, controle no 20, decimal 8. Autorizado Vitória da Conquista, nível 180, com 49, decolando a pista da árvore direita, árvore reta. 562, transponda no 208, é o controle de salvador, 2783. Azul 2783, cotejamento correto, chama para a pista de salvador, 73. Papa Romeo Bravo, Vita Tango, decolado aos 35, controle transfério no 20.8. 1208 Bravo, Vita Tango. Papa Romeo Bravo, Vita Tango, decolado no 7, curva direita, sai do coral, não se escuta. Para ver o tá em contato na decolagem, se mantenha no 60, após 2000 autorizados direto no rumo de coral. Seis autorizados direto para coral, você vem manter no 60, Bravo Vita Tango. E 5975 Sam Recife agora, na frequência 12685, alterno 2545, Rio 5975. 12685, 12575. Bom dia. Netuno 32, formação Lima, aguarde para a cópia. Vocês dois aguardam para a cópia e a gente passa por aqui. 7. Salvador, é o Mike Yankee e Juliette? Mike Yankee e Juliette, aguarde. Solo 1759, 1176 no POB, 4 horas e 20, São Bernardo Galeão. 176, 4 horas e 20, Galeão, autorizando ataques até o ponto de espera via Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste altímetro no 021. Autorizado via Índia, ponto de espera de 295 no 021, 1759. Autorizado táxi até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste altímetro no 021, segue a retaguarda do bug da companhia. Táxi 21, Mike, é que Romeu prossiga o solo. Bom dia, solicito a autorização de reboque da remota 1-2 para o gate 09 aqui no Pátio 1. Dado início do reboque, reporte quando término, o Mike Yankee Romeo, confere? Mike Yankee Juliette, rebocar quando término. Gente, corrigindo, Mike Yankee Juliette, reporte quando término do reboque, gate 09 do Pátio 1. Ok. 59, autorizado, aéreo decolado para 0, vento 170 graus e no 09. Aéreo decolado 10, 1759. Bom dia, 1649 novamente, ponto espera da 10. 1649, não tenho ponto espera da 10. 1649. ILS, chegou 1755, avistando. 1755, complete final do procedimento, chama de torre 1895. 1895, obrigado. Equacionamento de qualidade. O 1755, continua a aproximação, reporte baixado, travado, atraso guardanão no visual, ajuste de altímetro no 021. 1021, prossegue, o 1755. 5, obrigado. O Lima 092, vê se mantém 2000 autorizado, final ILS. Autorizado ILS, pista 10, 2000. 1755, cheque trem, pouso autorizado, pista na 0, tráfego avistado. Vento 160 graus, 099. Livre pouso da 10, trem checado, voo 205. Saiu. 1759, contato na decolagem, suba mantendo nível 360, suba via, saída da El, transição Mótiva. 360, via da El Mótiva, 1759. Aciona, transponde 2640, controle 120, decimal 8. 132, Salvador, 2820, na rádio 190, da Fabrão 0 à direita, recurso corredor, até 1000 pés, transponde 2640, 120, decimal 8. 132 a nível 065, se afastando na radial 190 a 280 milhas. Nível 065, radial 10 a 280 milhas. 132, cotejamento correto, já acionando no pátio militar, chama para o táxi. Estou no 649 na escuta da torre. Prossiga. Visual com o banho da companhia na final da pista na 0. Positivo. Após o pouso do banho da companhia, autorizado o alinhar e manter pista na 0. Gol no 649. Faz aeronave da empresa ali, mantém pista na 0. Gol no 649. Gol no 759, retorno curva esquerda para evitar formação por 5 milhas. Após desvios, vou direto no rumo de Leda. Desvios Leda, no 759. Pouso 092, tráfego próximo aí de Duna, ao norte de Duna, abaixo de Duna, já rotativo, sem interferir na aproximação, gol no 092. Solo Salvador, azul 4234, 105 pessoas da voz, autonomia 3 horas e 5 minutos, alterna material sobre titular. Qual para ver, azul 4364? 1-1-5-105. 1-5, gente, parte autorizada até o ponto de espera da pista no 0 via Índia. Próximo ao ponto de espera, chamando todos os 1-9-5, altímetro 1-0-2-1. Autorizado o táxi via Índia, ponto de espera 1895, azul 4234. Só foi confirmar, passou agora a Piracá, não vai passar em águas claras, ok? Se for melhor, eu vou comprar do Pituaçu após base aquática para o Trigon, então no zero. Patrão, concessor, se ele conseguir ir direto, caso deseje, direto para o parque aquático, tudo permanente e aguardando possibilidade de livrar, solicitado pelo controle. Ok, assim, está visual com a aeronave já na final. E está na escuta permanente até o meu volta. Estabilizado, gol 092. Torre 1895, completando o final do procedimento, gol 092. Torre 1895, gol 092. Azul 4234, mantém o ponto de espera da 1-0. Mantém o ponto de espera, azul 4234. Bono 755, Alfa Juliette, portão 1-1. Bom, Corona 092, tráfego avistado, continua a se aproximação, aguarda uma pista livre, ajude de altímetro na 021. Sente, vamos dar 92. Uma 092, autorizado por sistema 0, vento 180 graus, 129. Teve pouso na pista 0, vamos dar 92. 649, decolado aos 46, chame controle 1208. 208, 649. 4234, visual com Boeing da Gol na final da pista 0. Afirmativa visual, sul 4234. Após o pouso do Boeing da Gol na final da pistola 0, autorizado alinhar e manter. Já posso passar a entrada na final, alinhe e manter pistola 0, sul 4234. Ave, cidade voa, módulo, ODD. 1759, chame agora Recife na frequência 1251, na alterna 3395 e faça a solicitação diretamente ao mesmo. 251, 3395, 1759, bom dia. Confirmando início do ataque? 32 já iniciou o táxi, está na hotel, está no teste do motor. Gente, chame o telefone pronto para o cruzamento, no ponto 32. Uma 092, no solo, aos 47, liberei a direita via Fox. Solo 1-2, no decimal 9. Fox, solo 1-9, no... Equador, bom dia, TAM 3830, informação Kilo. TAM 3830, informação em curso Lima, mantém a escuta aguardando para agora. Ok, vai ouvir a nova informação e está na sua escuta aqui o 3830, bom dia. Paulo, bom dia, vamos dar a nossa escuta. 1092, autorizado até o portão 5 via Alfa e Juliette. Portão 5 via Alfa e Juliette, vamos dar a nossa. 3830 para foto. Prossiga. 3830 autorizado, aeroporto de Recife, via rota do plano, nível 330. Decola da pista 1-0, curva esquerda, saída Fuca, transição Caju. Transponda 5012, controle 120, decimal 8. Azul 4234, autorizado a decolagem, pistola 0, vento 160 graus, 109. Autorizado a decolagem, pistola 0, azul 4234. Transponder 5012, controle 120 decimal 8, TAN 3830, finger 612. TAN 3830, protegimento correto, chame para pushback também. Camará 3830. Netono 32, protegimento no hotel. Netuno 32, autorizado, cruzamento da 1028, reporte no ataque 6 Delta. 32, cruzado da 1.0, passará na Delta. Salvador, Netuno 32, na Delta. Netuno 32, a retaguarda do Boeing da Gol, prossiga Alfa, Juliette, Fox 1 em Índia, até o ponto de espera da pista 1-0. Próximo ponto de espera, chama a torre 1-8-95, ajuste de altímetro 1-0-2-1.